palavras não conseguem expressar tão grande amor. As riquezas insondáveis do universo deste amor encontraram meu coração. Eu andava tão só. O amor de Deus vai infinitamente além dos céus. Vai infinitamente além do que eu possa imaginar. Eu sei que nada poderá nos separar do amor de Deus ou desviar os nossos passos dos seus caminhos. Passos dos seus caminhos. Tão grande amor. As riquezas insondáveis do universo desse amor encontraram meu coração. Eu andava tão só. Seus caminhos. Eu sei que nada poderá separar o amor de Deus ou desviar os nossos passos dos seus caminhos.